Gente, Prodo, servitor 366, o 9400 descendo para 2500. 2500, servitor 366. Prossegue via Alfa Juliette, portão 10. Alfa via Juliette, Prudente, 3732. Confirmando Alfa Juliette, 10, portão 10. Portão 10, gente. Solas 44, livre à direita, chame solo 121 na décima 9. Direito 219 no 605, obrigado. São acima aqui, 3.500, tá visual. Ah, ok, gente. Fase da camada aproximadamente 5 pés. Ok, grato. 5, táxi livre, portão 3. Táxi livre, portão 3, no 605. Já está autorizado o táxi via Oscar, reporte para ingresso pista no 7. Fala para ingresso pista. TAN 9400, tráfego avistado, reporte, freio de pouso baixado travado. Informa chuva moderada sobre o campo, cabeceira deslocada 90 metros. Positivo, 9400. Não tem. Oi, Salvador, bom dia, é o TAM 3454, descendo para o 710, a descida Aman, Ciência e Informação Quebec. 3454, bom dia, sem identificação, desça para o 050, Pro de Aman, ajuste altímetro 1013. 1013, 050, na Pro de Aman, 3454, intenção é o RNAV da SADEC. É que você está motorizado ali a manter na hora do motor da colagem. Certo, ali, matei, cara. TAM 9400, autorizado pouso, pista no 020, 070 graus, 03 nós, caso seja deslocado 90 metros. Sente o deslocamento de pista, está livre o pouso 9400. Toma chuva leve sobre o campo agora. Positivo. Salvador, TAM 3663, bom dia. 63, Guarulhos, aguarde cópia da autorização, nível 360, prepare gole transição Gonza. Gole Gonza, 3663. Torre Utan 9400, bem na curta final, recebeu tráfego, alguma aeronave aqui próximo à carteira? Negativo, senhor. Ok. O Ascaratago está alinhado na 174. Ascaratago autorizado a colar pista no 720070, grau 03 nós. 7, Ascaratago. TAM 3454 está efetuando um desvio ligeiramente à esquerda aí da Pro de Aman para evitar a formação. No solo aos 50, eu tenho indicação sim aqui do controle, do aeronave que está acionado transponder, mas não é do nosso conhecimento, deve ser no solo, ok? Afirmativo, nossa indicação seria de uma aeronave no solo, mas nós tivemos um advisor, ok? De confirmar, uma aeronave no solo, teve um advisor na aeronave. Seria a direita da sua aproximação, confere? Afirmativo. Pois é, a gente recebe aqui na repetidora também, mas não é de nosso conhecimento não. Ah, tá ok, então, muito obrigado. Então já liberou um 29 para a taxa, bom dia. 29, fechado. Salvador, bom dia, Papai Romeu Alfa Bravo. Alfa Alfa, Alfa Bravo, bom dia, Vitória da Conquista, 080, guarda de copo, confirme estacionamento e pista para decolagem. Tá 1-0, tá em frente de correta. Gente, a guarda de copo da autorização, Alfa, Alfa Bravo, a subida prevista é a Gole. Prevista a Gole, o Alfa, Alfa Bravo tá sem fonte, eu vou acionar por conta de risco, está acionado, ok? Fala o seguinte de acionamento. Bravo. Paulo, bom dia, tá 9400. 9400, bom dia, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, portão 11, gente. Tá bom, tá bom. Sim, né? Papatango, Eco, Serra, tá bom. Serra, tá bom, você vai sair da pele, sumou 040. 040, acerta. Transição Gonza, controle 119 decimal 35, aciona 5530. Autorizado 340, Guarulhos, a 358, da 10, direita após Gole Gonza, 1935, 5530, tá 3663. correto, chame para um estacionamento, 3663. Padrão. Rodolfo, Papa Romeu, Alfa, Alfa Bravo, estacionado em frente aos Correios, pronto para táxi cópia. Delivery inicial, táxi Alfa, Alfa Bravo, Conquista 080, decolagem da pista 1-0, curva direita, subida gole até a posição Eval, após Eval, direto Conquista. Controle 119-35, aciona 5522. Autorizando, decolando da direita, direita em rotas, em Eval, controle 119-55, acionado 5522, é isso? 080, decolagem da pista 1-0, curva direita, subida gole até a posição Eval. Após Eval, direto Conquista. Controle 1935 e 5522 é o transponder. Afirmativo, decolando, curva direita, saída gole, Eval, Eval direto Conquista. Controle 1935, acionado 5522, o Alfa Alfa Tiago, pronto para o táxi. Delivery inicial, táxi, informe saída do Pat 3, Alfa Alfa Bravo, qual foi o B? POB de 04. Novembro é Vitor, cópia. Guanambi 300, decolagem da 17, curva à direita, subida gole até Eval, após direto, controle 199-35, aciona 5533, Serra Novembro Evita. Autorizado, POB? Meia dúzia a bordo, chame torre 198, decimal 6 para iniciar o táxi, Serra Novembro Evita, bom voo. Curitiba, aguarde cópia, qual nível? Nível 340, por gentileza. 340, prepare gole de transição Gonza. Gole Gonza. Torre 18-6, bom voo, Alfa Alfa Bravo. Ativo livre táxi até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera, torre em 118-6, o Alfa Alfa Bravo. 273, Alfa Alfa Bravo. Quatro, completo final, R9, redução para aproximação, 4 mil e Serra Vitor 372, chame torre 198, décimo 6. 7, Serra Vitor 372, torre 286, Serra 3454, obrigado. Tango Eco Serra Tango, mantém-se em condições visuais, livre a quase para a coordenação. O tráfego vai reportar no setor, reporta no retorno. Vitor 372, passa a torre, então 3454. 3454, torre 1 no meio, 1 6. Bom dia, 3454, Serra Vitor 372, embaixo do trabalho. 3454, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista no zero, vento calmo, fora deslocado 90 metros, pista molhada. 3454, obrigado. Serra 90, Vitor, autorizado o táxi e a papai reponte para ingresso, pista no 7. Tá bom, Vitor. Controle Salvador, muito bom dia, Avianca Brasil 6311, cruzo 240 para o 100, ciente da Romeu. Avianca 6311, acionando a identificação, autorizado via chegada a Bonf, deixe manter a nível 040. Desce via até o 040 na Bonf, 6311. Solo 05, livre a direita, chama solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Salve, Salvador. Bom dia. 3454, livrando, seu escuta. 3454, portão, meia dúzia, táxi livre. Eve para meia dúzia, obrigado. Serra 9 Evita, autorizado a linha manter, cabeceira 1 no 7, reporte pronto. Alô, Bebê. A Alfa Alfa Bravo autorizado a decolar pista no 0, vento 1, 10 graus, 02 nós. Alinhado, Alfa Alfa Bravo. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeu Alfa, Alfa Bravo na subida, cruzando mil pés na saída Gole, na sua escuta, Alfa, Alfa Bravo. Papa Romeu Alfa, Bravo, Bravo, autorizado sair. Saí da Gola e autorizado direto de Vitória da Conquista, subanível 080, contato radar na decolagem. Ativo, mantém o perfil ou está autorizado já a Vitória da Conquista? Autorizado, Vitória da Conquista, Alfa, Alfa, Bravo. Está presente, Vitória da Conquista no 080, Alfa, Alfa, Bravo. Alinhado e pronto para a decolagem do Tiago, na Bovista 1 aqui. Gente, mantenha a posição alta, Serra não vê, Vitor. Mantenha o Serra não vê. Romeu Alfa, Alfa Bravo, estimado para a vitória da conquista. Mais 1h39, Sara. Sim. Copia, até 3859. 3859, Curitiba, 340, rota do plano de voo, a inicial é para o USC 58, decolagem da 10, curva direita, subida Gole, transição Gonza, controle 119-35, aciona 5534. Autorizado Curitiba, 340, via rota do plano de voo, aerovia inicial para o USC 58, pistão 10, Gole, transição Gonza, controle 119-35, transponder 5534, TAM 3859. Confirmo dia 340, chame pronto para acionamento, 3859. Chamará para acionamento, 3859. Após a colagem, manter a proa a critério do controle, licença. Aqui. Se é a 9, Vitor, autorizado a colar pistão 7, vento 190 graus.